São cada vez mais jovens os adolescentes que cometem crimes. A maioria tem entre 14 e 17 anos, está fora da escola e vem de famílias desestruturadas. Agora, o argumento de quem defende a delinquência sem punição é de que a redução da maioridade penal não acaba com a violência. Lógico, né? Estão inseridos em comunidades empobrecidas, onde o tráfico rapidamente avança. E, portanto, acabam sendo cooptados e praticam roubos, furtos, porte ilegal de arma de fogo e acabam matando. Aquele moleque, ou melhor, aquela criança, tem que pagar pelos seus crimes mesmos. Tem que ser trancado das melhores salas de aula que ele não teve, com as melhores educações que ele não teve, com a digna alimentação que ele não teve, com a paz que ele não teve, com a roupa do gosto dele que ele não teve, com todas as oportunidades que o filho do burguês tem, que ele não teve. O que ele teve? Crise familiar, crise social, sangue pelas vielas, favela contra favela. A TV jogando na sua cara aquele tênis Nike que não queria ter, com as propagandas que não foram feitas para você. O que ele teve? Digo mais, desigualdade, mãe faxineira explorada pela alta classe. Ele teve escolas públicas, onde os professores explorados dão aula sem vontade, onde se estuda pra passar e não pra aprender como é nas escolas particulares. Então, essa criança, antes de cometer este erro, ela é vítima dos crimes sociais. Vive em guerra e não em paz. É vítima de um sistema racista, preconceituoso, manipulador e sangrento. Hoje quem critica e quer justiça são quem fabricam esses menores violentos. Aqui é Hernani RVM. Pena é castigo. Pena é consequência, pena é a resposta do Estado ao crime cometido. Ela serve para punir o criminoso e apartá-lo da sociedade, para que enquanto ele estiver preso, não volte a cometer novos crimes. Qual a sua opinião? A senhora acha que faz sentido diminuir a maioridade penal? Não, isso não resolve. Em vários países onde você pôde, ao longo dos anos, estudar qual é o efeito, se você consegue diminuir o envolvimento dos jovens com a delinquência, se você consegue diminuir a reincidência daqueles que perpetraram crimes, você não consegue esse resultado diminuindo a maioridade, entende? E pior, quando você tenta, como muitas pessoas creem, né, tratar os jovens como adultos, como ocorre em alguns estados americanos, isso já está comprovado que absolutamente não funciona.